Pô, mano, acho que o Sombra nem tá sabendo da morte do Juninho, velho. Pior, hein, mano. Vamos ligar pro cara, velho. Demorou. Vou ligar o Sombra, velho. Ver de qual que é. Tá chamando. Alô? E aí, Sombra? Firmeza, mano? Firmeza, mano. E a quebrada aí? Ô, velho, a quebrada tá firmeza. E você, o que faz da vida? Vixe, velho, ó, mó correria. Mas aí hoje eu tô a pampa, tô curtindo o movimento e um som da hora. Vê se você lembra aí. Eu moro Ô louco, doido. Esse som nós tirava no violão, ó. Miliano. pior, hein, mano? E aí, você lembra do Juninho? Mano, é firmeza, hein? Então, velho, queimaram o cara, ó. Dois pipocos lamentável, velho. Deu nem reação. Ô louco, velho. Mó satisfação a família, mó sentimento mesmo, velho. Mas aí, que dia foi isso? Então, se liga aí, ó, que eu vou te falar. Presta atenção, mano. 19 de março, ano de 2006. Um fato lamentável que aconteceu na nossa periferia. Nosso mano foi atingido, dois tiros fatais, tirou ele da gente. Essa noite eu tive um sonho tão profundo. Sonhei com um camarada que estava em outro mundo, que um tempo atrás partiu e não voltou. Só saudades aqui no meu peito restou. Parece até que foi ontem você estava aqui. Eu te falava de rap, você falava pra mim que um dia junto comigo queria subir num palco para curtir as gatinhas, curtir os aplausos que falta que você faz. Muitas tristezas ficaram. Seu mano e sua mãe todos estão arrasados. Altas duchas no rio, a sinuquinha no bar. Você sempre apressado esperando para jantar. Hoje só restam saudades que machuca no peito. Já tentei esquecer, confesso não teve jeito. Porque naquele dia, mano, naquele som, estava uma alegria, você curtindo a milhão. Foi de repente, sei lá, só escutei os disparos. Olhei pra trás e você era o alvo da bala. Somente dois tiros foi suficiente. E um projétil de bala tirou você da gente. Que Deus velhe a sua alma, mano, fique em paz. Passe o tempo que for, eu não te esqueço jamais. Eu sempre oro e peço a Deus a sua alegria. Você deixou saudades na periferia. Que Deus velhe a sua alma, mano, fique em paz. Passe o tempo que for, eu não te esqueço jamais. Eu sempre oro e peço a Deus a sua alegria. Você deixou saudades na periferia. Que você deixou saudade, pode ter a certeza. Sua imagem está gravada na minha cabeça, em nossos corações, no nosso dia a dia. Sem você a tristeza é maior que a alegria. Júlio César, meu mano, se estiver me ouvindo, Deus é Pai, acredite que a justiça é divina. Quem tirou sua vida perante a Deus vai pagar, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nosso mano partiu, só saudades ficou. Foi embora daqui e nunca mais voltou. Que Deus velhe a sua alma, mano, fique em paz. Passe o tempo que for, eu não te esqueço jamais. Eu sempre oro e peço a Deus a sua alegria. Você deixou saudades na periferia. Que Deus velhe a sua alma, mano, fique em paz. Passe o tempo que for, eu não te esqueço jamais. Eu sempre oro e peço a Deus a sua alegria. Você deixou saudades na periferia. Pense na dor de uma mãe ao perder o seu filho. Estava tudo na paz, numa tarde de domingo, um churrasquinho e tal, curtindo um som e bebendo. Não sei por que nem da onde surgiu aquele elemento, com uma arma na mão e sem pensar atirou. Foram dois tiros somente, nosso mano acertou. Ele sorriu pra mim, falou que foi atingido. Achei que era brincadeira, então nem dei ouvidos. Ele deitou numa cama com o ombro sangrando, gemendo de dor, os olhos foram fechando. Quando chegou o socorro, era tarde demais. Nosso mano foi embora e não voltou mais. Que Deus velhe a sua alma, mano, fique em paz.